verdade. Eu num mundo feito de maldade. Capatazes do mundo moderno aplaudindo o inferno e sua crueldade. Eu quero viver em um mundo melhor pra todo mundo. Acertando, errando entre o santo e o vagabundo. Não posso ficar em cima do muro, eu tenho que me decidir. E quando o limite do vídeo acredite, foi assim que aprendi. Ainda falta muito, tem guerra e tem assunto. Tem sangue escorrendo, mente fervendo, droga furto. Polícia rondando, sirene ligada, revólver engatilhado. O medo não passa, a vida que passa marcada pelo passado. Destrói a esperança, renasce a vingança, constrói o ódio. O retardatário não aceita a derrota e quer ser o primeiro do pódio. É lógico, vivemos em um caos social. O problema que é de um mundo é pago por um tal marginal. Assim como eu, plebeu contra a monarquia, sofrendo calado, aguentando a dor da covardia. Não pode ser assim, meu Deus, que mundo cão. Até onde vamos, estagnados, assistindo à destruição. E um irmão de uma vida me mostra saída, eu quero entender. Por que que essa vida é louca e todos aqui só querem prazer? Sentir, morrer, acreditar, se salvar. Da peste que destrói o bem, quanta mentira quero me livrar. O sangue do meu Deus escorreu na cruz. Perdido na escuridão, é minha missão, procuro a luz. Relatos me mostram o mundo perdido na enganação da globalização. Nas garras do inimigo não posso fugir, nem me entregar, nem me vender para o lado de lá. Mas é difícil, eu tô ciente que eu próprio posso me enganar. Várias escolhas, nenhuma certa. Muitos prosseguem assim, de olhos fechados, não aceito o alerta. E caminha pro fim, prefere a mentira, como eu mesmo já preferi. Acabar sozinho e desolado. Sem motivo pra rir, o poço é fundo, mas só um segundo é o bastante pra te destruir. Falta preparo, preço é caro, que tu não tem, tu não vai dividir. Sempre foi assim, enfim, não sou eu que dito regra. Eu falo do que acontece, das peças que a vida prega. Pensei ter visto você entrar pela minha janela e dizer: eu sou a tua morte, ainda é tempo de se arrepender. Mas não conte com isso, não acredite enquanto difama. A realidade é dura e é difícil encará-la de cara. Tantos desencontros, marcamos poucos pontos. E chego a pensar que ainda não estamos prontos para a mudança, para encarar a revolução. Se acha que eu tô errado, seja honesto, consulte o seu coração. Peça perdão, não ignore. Se a dor te incomoda, bota pra fora, não tenha vergonha, chore. Na mesma forma inocente que chorou Jesus. Se ainda tem ar no pulmão, é sua missão, procure a luz. Coisa mudou, minha mente pirou, o que vou falar? E os irmãos que se foram, infelizmente, eu sei, nunca mais irão voltar. Deixaram um vazio na quebrada, só posso lembrar e mais nada. Permaneço com as mãos atadas, autoridade nunca fazem nada. Encheram mais e mais a detenção, só se preocupa com a repressão. Apavorando a população, ladrão de gravata não tem punição. Em toda mão, a mesma patifaria. Quem paga é o povo pobre de todos os cantos, é a periferia. Vejo o sofrimento da mãe que perdeu o seu filho a troco de nada. Uma vida reduzida ao ódio da polícia, puteiro bocada. E como eu queria, fé que fosse diferente. Sem aluguel atrasado, sem arma na cinta e sem droga na mente.